Pista 2, o vento 040 graus, 039, autorizado pouso, pista 10. Autorizado pouso na pista 10, o voo 972. 6258 para o localizador, correr direita para o 070, suporte estabilizado. Direita 070, forma quando estabilizado, 6258. Autorizado 4062, correção. Desça para 3.000 pés, ajuste 1011, está autorizado da presente procedura. Três oito nove horas estabilizado. Localizador sim, pilotando 389 no Sofão Tovaita. 389 no Datan, complete final, chame torre 118 decimal 95. Alternada 121 decimal 1. 3895211. 3891, obrigado. Por nada, bom pouso. Uno 172, boa noite. Acione identificação. Voe na proa de TAP, desça para 4.000 pés, ajuste 1011. Uno número 2 na aproximação, já baixar travado? Já travou, 3891. Continua aproximação, aguardando apenas a pista livre, tá? 3891. 3891. Da TAC está passando agora o marcador externo com 130 de ground speed. Completa final torre 118 decimal 95, alternando 121 decimal 1. Gente, torre 295, alternando 21, confirme 21, 121, 10. 211 na alternada, o Chanear 6258. Do 4062, desça para 2011, livre final LSX Rei, pista 10 de Salvador, reporte estabilizado. Boa noite, Oceaner 6258, está passando Duna, frente pousando ainda em cima. Uno 972, seu solo 05, direito, 121, decimal 1. 21, 1, Uno 972, boa noite. O 6258, reporte marcador externo, baixado travado, altímetro 1011. Forma quando passando externo, com o trem baixo travado ao estado 1011, o 6250. TAN 3891, vento 040 graus, 059, autorizado pouso, pista no 0, TAN 3891. Autorizando pouso na 10, TAN 3891. Passou externo já, trem baixo travado, 2,50. Guarda 3 da pista livre. 08, direito, 1,2, 1, décima 1. Direito, 1,2, 1, 1, tá? 3,8, 9, 1. Chiné 6258, vento 050 graus, 05 nós. 30 pouso, pista no zero. Livre pouso, 10 a pista, Chiné 6258. Tower, muito boa noite, Airport Portugal 020, holding point, runway 10. Portugal 020, line up and wait, runway 10. Line up and wait, runway 10, Airport Portugal 020. Just curiosity, could you inform the maximum capacity of the passenger and this aircraft? Confirm you want the maximum capacity of the aircraft or the number of passengers that we have on board? The maximum capacity. Uno 172, desce para 2000, 1011, liga sinal LSXA, pista no zero de Salvador, reforço estabilizado. 201-628. Line up and wait, correct. Line up and take off. Runway 10, wind is 050 degrees with 04 knots. Clear for line up and take off, runway 10, it's from Portugal 1, correction, Portugal 020. Utilizando o X-Ray com capa visto azul 4062. Cruzeiro 62 da Azul, complete final, chame Torre Salvador 71895, alternando 121, decimal 1. 1895, 211, bom dia. Bom dia. Versão 263. Torre Salvador, bom dia, 4062, estabilizando LS. Reporte externo, baixar travado, altímetro 1011, 4062, da Azul. Reportará, 4062. Baixou e travou, 4062. Guarda apenas a pista livre, altímetro 1011. Guarda. 020 Bonnet 13, contact 120.8. Portugal 020 radio contact on departure, climb to flight level 370. Momo departure, Gabby transition. Momo departure, Gabby transition, Portugal 020 climbing flight level 370. Portugal 020, request. Go ahead, Portugal 020. Requesting any time to proceed direct jet beach or even Banjo. Could you spell the second position? Sure, ma'am. Bravo, Alpha, November, Juliet, Oscar. Roger, Banjo, I'm gonna coordinate with receive center. Stand by. Thank you very much. Decoral externo, voo 1172. 1172, livre sinal área de ceia, parte estabilizada. Deixa eu chamar a área estabilizada, 1172. Azul 4062 no solo 06, direita, chama solo 121, décimo 1. Direita, 1-1. Portugal 020, it's clear to fly direct to Gibbet. From present to Gibbet, Portugal 020, obrigado. Gol no 172 estabilizado? Estabilizou agora, gol no 172. Cheque trem torre 118.95, alternando 1211. 3895211. Torre, gol 1172. O 1172, o altímetro no 01, tráfego avistado, já embaixo travada. Baixou e travou. Prezado pouso, pista no 0, vento 050 graus, 04 nós, gol 1172. Livre pouso na 10, gol 1172, ajuste no 01. Afirmo, no 011. Sim. Negativo, Gol 972. Chama o solo 12, decimal 1, seu solo é o Zuno Dó. 19. 19. Put girl 020, contact Recife Center now at 125.45, if enable 126.85. Okay, 125.45, 126.85, bye-bye. Bye-bye. Mizuno 70, boa noite, aciona identificação, desça para 2.000 pés, ajuste 10111, voo Ituna. O senhor segue como o número 1 na aproximação, a velocidade está a critério e já está autorizado a sinal em LS6, só reportar estabilizado. Antrizino 52 autorizado, ingresso decolagem, pista no zero, vento 050 graus, 03 nós. Altímetro 1011. 1011 autorizado, ingresso decolagem, Antrizino 52 ao 52 decola, controle 120.8, bom voo e boa semana. 208, grato. 120, décima 8, 120.8. 208, grato, bom dia. Olhe, bom dia, 3152. Hotéis, bom dia. Contato radar na decolagem Tubal 330, perfil Pucajama Aracaju. 330, Pucajama Aracaju 3, Rua 52. 3152, chame Recife, 12545, alternando 126.85. 2545, 12685, Recife na 3152. Boa noite, acione identificação, desça para 2000 pés, está autorizado a Prodiduna, ajuste em Salvador 1011. Em Salvador 1011. Torre Salvador 3170, estabilizado X-ray.